Vocês já perceberam o quanto nós somos vítimas da pressa? Ou você não? Eu garanto que você já enviou várias mensagens dizendo a várias pessoas, que já replicaram para outras muitas pessoas, que você está aqui. Estou errado? É que nós desaprendemos a esperar as coisas terminarem. A gente tem uma ânsia de contar o que está acontecendo, que é impressionante. Nós temos a necessidade de comunicar em tempo real tudo aquilo que nos ocorre. Eu, particularmente, fico pensando que a nossa pressa é de avisar que nós estamos vivendo. Nós temos medo de que o que a gente está vivendo no momento não nos baste. Então a gente precisa dividir mil vezes, para ver se a gente acredita que nós estamos vivendo. E o que é interessante é que enquanto nós estamos avisando que estamos vivendo, a gente não vive. A pessoa vai fotografar uma paisagem que ela achou bonita, ela fotografa, aí daqui a pouco ela vê que ela chegou uma mensagem para ela, já nem lembra mais da paisagem. E nós estamos exigindo o tempo todo essa pressa dos outros também. Eu envio uma mensagem pelo celular, confirma que recebeu, e um minuto depois, se a pessoa não me responde, eu já trabalho com a possibilidade de um infarto fulminante dela. Ou então eu fico nervosíssimo por pensar, meu Deus do céu, ela já visualizou e ela ainda não me deu nenhuma resposta. Pois é. Alguma coisa está errada neste nosso processo. Nós somos vítimas da pressa e estamos desaprendendo grandes virtudes. Saborear a vida, por exemplo. Eu, particularmente, estou fazendo pirraça de vez em quando. Finjo que vou, mas não vou. Porque às vezes eu já fui, já voltei e meu coração continua parado do mesmo jeito, no mesmo lugar. Já fui, já voltei e meu coração continua no mesmo lugar. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos este tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para, não. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos este tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara.